Do palco com a glória e o cachê. Não tente mais nos convencer. Deixe que suas atitudes falem por você. Quem foi tirado do inferno? Registra o seu caô e seu perfil de fariseu moderno. Novo mercenário, lá no céu não vai entrar. Come on. Novo mercenário, lá no céu não vai entrar. Come on. Porcos em ação, transformando o homem bom num eloquente vilão. Manipulam, ludibriam seguidores de mamão. Cleptomaníacos pregando Amargedon. Sem vacilação, o meu chamado é uma missão. De falar pro oprimido e pros fracos de coração. Não vai pra grupo não, não se iluda com mundão. Tem lobo em pele de cordeiro. Lobo mercenário. Novo mercenário, lá no céu não vai entrar. Come on. Me diga quem é você, me diga o que fazer. Me diz pra onde quer ir, o que pode oferecer. Me diga quem é você, me diga o que fazer. Me diz pra onde quer ir, o que pode oferecer. Certo, moleque, daqui apocalipse urbano, LG, certo? Lobos mercenários no céu não vão entrar, jamais. jamais.